Troque seu seminovo por um Hyundai Zero no Desafio Hyundai, que acontece de 19 a 22 de março. Na Hyundai Top Motors, com seu usado na troca, você encontra a HB20 a partir de R$ 82.990. Ou o Creta Comfort com bônus de até R$ 15.000. Agende já um test drive 14-3312-3999. Ou visite a Top Motors mais próxima de você. Bauru, Jaú, Botucatu e Ourinhos. Desacelere, seu bem maior é a vida. 94 Notícias. Agora 12:06, de volta com 94 Notícias. O rompimento de contrato pela empresa Flegger Combustíveis à Prefeitura de Bauru no início deste ano teve mais um desdobramento com a aplicação de multa compensatória pelo município. Conforme antecipamos no início deste ano, a empresa sediada em Arujá comunicou a quebra de contrato em todas as cidades do estado. Na oportunidade, a prefeitura informou ter enviado uma notificação extrajudicial à fornecedora de combustível. Emerson Luiz tem mais detalhes. Na época da quebra contratual pela empresa Flegger, a suspensão do fornecimento de combustíveis causou transtornos à população bauruense, sendo necessário racionar a quantidade de combustível abastecido nas viaturas. Na época, a secretária de infraestrutura informou que a prefeitura estava priorizando serviços essenciais, como nas áreas da saúde e corpo de bombeiros. A multa imposta à Flegger foi de R$ 1.761.452,80, podendo ainda ter novas punições, uma vez que a prefeitura poderá instaurar processo de responsabilização contra a empresa, conforme a nova lei de licitações. O valor da multa será compensado em eventuais saldos que a prefeitura tenha a pagar à Flegger, e caso o saldo não seja suficiente para todo o pagamento, a diferença deverá ser recolhida em 20 dias. Caso a Flegger não efetue o pagamento do valor total, a prefeitura promoverá a inscrição dos valores em dívida ativa para cobrança, que poderá chegar até mesmo às vias judiciais. Em meados de fevereiro, a prefeitura de Bauru homologou a contratação emergencial com dispensa de licitação da empresa Agrodiesel, que pelo prazo de 3 meses fornecerá ao município 40 mil litros de gasolina, 150 mil litros de diesel comum e outros 280 mil litros de diesel S10. Emerson Luiz, Jornalismo 94. A solicitação de entrega de combustíveis junto à nova contratada deve ser feita com 24 horas de antecedência e quantidade mínima de 2.500 litros. Agora 12:09, foi realizada na Câmara Municipal na última semana uma audiência pública para debater sobre a correta destinação das emendas impositivas parlamentares. De acordo com o vereador Júnior Rodrigues, responsável pela convocação do encontro, a reunião teve como objetivo debater de forma transparente a demora no pagamento das emendas e o porquê da não utilização de algumas delas, retornando para o caixa da prefeitura. Infelizmente, parte das emendas impositivas que eu destinei para o orçamento de 2025 aqui na cidade de Bauru, elas não foram executadas, né? O dinheiro ele acabou voltando para o caixa geral da prefeitura, mas sem atender o propósito planejado, aquilo que a gente gostaria de ver o recurso sendo aplicado. Só para a população entender, essas emendas não surgem do nada, elas nascem das escutas, das reuniões junto às entidades aqui da nossa cidade e do próprio serviço público, que acabam indicando, porque eles precisam indicar os problemas da cidade, e a gente acaba fazendo a destinação desse recurso, no caso na área da saúde, para uma UPA, para uma UBS, aonde está o problema, para poder chegar o recurso e comprar os equipamentos ou fazer as reformas necessárias. Então, esses recursos, eles são pensados para poder resolver o problema real da nossa cidade. Na última quarta-feira, dia 11 de março, nós realizamos uma audiência convocada por mim aqui na nossa cidade para a gente entender como que está a aplicação desse recurso. E foi apresentado que parte desse recurso simplesmente não foi utilizado. No meu caso, são quase meio milhão de reais, 500 mil reais não foram aplicados e esse recurso voltou para o caixa da prefeitura. Então, eles estão deixando, né, de aplicar esse recurso que poderia ajudar várias áreas do município. Nós estamos falando da policlínica, que são consultas de especialidade, estamos falando de ambulatório de fisioterapia, do banco de leite, estamos falando do serviço de orientação e prevenção do câncer e além também do fundo, né, no caso do bombeiro, que era para compra de equipamentos junto ao bombeiro. Então, eu tenho falado muito. Isso está acontecendo porque nós não temos uma pessoa para poder fazer toda a parte de gerenciamento das emendas, uma pessoa responsável por poder dialogar, conversar e resolver os problemas burocráticos para poder fazer a aplicação desse recurso. E não é só o recurso do vereador Júnior Rodrigues, que eu falei no caso de quase meio milhão de reais. Nós estamos falando de vários vereadores, praticamente todos os vereadores também tiveram os seus recursos, as suas emendas não pagas conforme foi aprovado. Estamos falando de 5 milhões de reais que deixaram de ser executados. Então, se existe essa dificuldade, a prefeitura precisa sanar, porque nós estamos chegando novamente um ano que nós temos que fazer as destinações e aí pode ocorrer o mesmo problema. Então, se existe essa dificuldade, é preciso resolver. O que não pode acontecer é o recurso deixar de atender quem precisa e simplesmente voltar para o caixa da prefeitura. Então, sigo cobrando, fiscalizando, para que a gente possa ter o problema resolvido e a população possa ter o serviço prestado. E agora, no ano de 2026, para que a gente não tenha esse mesmo problema de não ter a execução dos recursos nos serviços que a gente sabe que é tão essencial. Convocados para o encontro, compareceram os secretários municipais da Fazenda, da Saúde, Assistência Social, Esportes e Lazer e Infraestrutura. Agora 12:13, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa. Massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Noventa e quatro, tá comigo nas ruas. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Prepare-se. De 19 a 22 de março acontece o Desafio Hyundai. E na Top Motors você vai encontrar taxa zero, supervalorização do seu usado, bônus exclusivo e parcelas reduzidas. Venha fazer um test drive e se apaixonar por um Hyundai. Mais informações 14-3312-3999 ou visite nossas lojas em Bauru, Jaú, Botucatu e Ourinhos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sua marca na melhor rádio de Bauru e região. Anuncie conosco. 94 Notícias. Agora 12:15, de volta com 94 Notícias. Durante os períodos da tarde e noite, novas áreas de chuva se formam, algumas com forte intensidade, acompanhadas por trovoadas. As temperaturas continuam elevadas e o dia segue abafado. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 28 graus, a umidade relativa do ar está em 67% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3,49 metros, lembrando que o nível ideal é 3,20 metros. Agora 12:16. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. 7 jogos na noite de hoje abrem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Às 7 da noite, Palmeiras e Botafogo se enfrentam na Arena do Palmeiras. Mesmo horário para Bahia e Bragantino, que se enfrentam em Salvador. Às 7:30, o Atlético Paranaense encara o Cruzeiro, enquanto às 8 da noite, Mirassol e Coritiba, Atlético Mineiro e São Paulo. Às 9:30, o Santos encara o Internacional, enquanto o Vasco da Gama pega o Fluminense pela Copa do Brasil, noite de eliminações para os clubes de São Paulo. São Bernardo e Ceará empataram em 0-0. Nos pênaltis, o Ceará levou a melhor, venceu por 3-2. Já a Portuguesa vencia por 2-0, mas nos acréscimos do segundo tempo, sofreu 2 gols e a virada, sendo eliminada pelo Paysandu por 3-2. Nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, teremos mais 4 jogos. Às 8 da noite, a Ponte Preta joga em Goiás contra o Atlético Goianiense, enquanto às 9:30, o Novo Horizontino joga fora de casa contra o Jacuipense. Pela Liga dos Campeões da Europa, 14:45 no horário brasileiro, o Barcelona enfrenta o Newcastle. Os outros jogos serão às 17:00, com Tottenham e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Atalanta, Liverpool e Galatasaray. Ontem, o Sporting goleou o Glint por 5-0. O Chelsea voltou a ser derrotado pelo Paris Saint-Germain 3-0, enquanto o Real Madrid também venceu novamente. O Manchester City, 2-1. O Arsenal derrotou o Bayer Leverkusen por 0-2. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:18. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,3%, com 180.409 pontos. Queda de 0,01% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,19. O dólar turismo opera sem oscilação, vendido a R$ 5,39. Nada de oscilações também para o euro, sendo comercializado a R$ 5,99. E queda de 2,06% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 386.946. Agora 12:19, o programa Fundação Toledo, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Bauru, desenvolve o projeto Entrelaçando Vidas, uma iniciativa que busca aproximar a sociedade de crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento ou em famílias acolhedoras. Criado em 2023, o programa tem como principal objetivo incentivar o apadrinhamento afetivo, financeiro ou colaborativo, proporcionando a esses jovens novas oportunidades de convivência social e apoio fora do ambiente institucional, como nos explica a Thalita Oliveira, que é técnica de referência na unidade. O programa Entrelaçando Vidas foi um programa instituído por meio do Ministério Público de Bauru e a Prefeitura de Bauru, os quais verificaram que as crianças acima de 6 anos de idade e adolescentes permaneciam por muito mais tempo no sistema de acolhimento. Assim, a Fundação Toledo foi convidada a executar o programa e desde 2023 realiza o apadrinhamento de crianças acima de 6 anos e adolescentes. Aqui em Bauru, para o apadrinhamento dessas crianças, instituímos 3 modalidades de apadrinhamento. o afetivo, o financeiro e o colaborativo. O afetivo é quando o padrinho ou a madrinha busca se vincular com a criança, garantindo uma convivência familiar. Essa modalidade de apadrinhamento é a que consideramos mais importante, pois hoje, diversas crianças não possuem mais contato com suas famílias de origem e acabam perdendo esse contato familiar. Por isso, o apadrinhamento afetivo é tão importante, pois garante que essas crianças e adolescentes possam se reconectar com a convivência familiar, desfrutar de passeios, datas importantes e, consequentemente, se sentirem acolhidas. No financeiro, muitas pessoas buscam ajudar sem se vincular afetivamente. Assim, elas podem pagar por cursos a uma criança, medicamentos, roupas ou outros itens necessários para a criança apadrinhada, proporcionando, enfim, oportunidades. No colaborativo, as pessoas ou empresas podem contribuir com a sua profissão ou estabelecimento. Por exemplo, um psicólogo pode apadrinhar uma criança e oferecer sessões de terapia. Um médico, tratamento médico. Uma empresa pode apadrinhar os abrigos e convidá-los para uma noite em seus restaurantes, cinema, levando assim novas experiências positivas a essas crianças e adolescentes. As pessoas que gostariam de ser madrinhas ou padrinhas podem entrar em nossas redes sociais para conhecer o nosso trabalho no Instagram, entrelacandovidas.fundato, ainda se cadastrarem em nosso site, www.entrelacandovidas.com.br, ou no WhatsApp, 14 99746-4378. A iniciativa busca ampliar a rede de padrinhos na cidade, incentivando a população a conhecer o programa e participar dessa corrente de solidariedade que pode transformar a vida de muitas crianças. Agora, meio-dia e 22 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003-6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. 94 tá comigo no esporte. Grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó ou 800 gramas no clube, 9,98. Batata palito Happy Mix, 2 quilos no clube, 19,90. Filezinho de frango perdigão congelado, pacote 1 quilo, 15,89. Leite em pó integral ninho, 10% grátis. Lata 380 gramas no clube, 15,98. Laranja pera ou cenouro, quilo, 3,95. Se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite! Troque seu seminovo por um Hyundai Zero no Desafio Hyundai, que acontece de 19 a 22 de março. Na Hyundai Top Motors, com seu usado na troca, você encontra a HB20 a partir de R$ 82.990. Ou o Creta Comfort com bônus de até R$ 15.000. Agende já um test drive, 14-3312-3999. Ou visite a Top Motors mais próxima de você. Bauru, Jaú, Botucatu e Ourinhos. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. demartino.com.br. 3227-4110. 94 Notícias. Agora, meio-dia e 25 minutos, de volta com 94 Notícias. a incrível máquina de livros está de volta às estradas em 2026. Celebrando 10 anos de circulação pelo país, o projeto convida leitores de todas as idades a participarem de uma experiência simples e surpreendente: trocar um livro já lido por outro gratuitamente. Após passar por Paraty e Santos, a iniciativa chega a Bauru entre os dias 17 e 19 de março, com novo visual e trilha sonora renovada, reforçando seu papel como uma das mais relevantes ações de incentivo à leitura no Brasil, como destaca o coordenador do projeto, Ricardo Martins. Nesse mundo extremamente digital e tecnológico, esse projeto vem de encontro fazer com que a pessoa adquira, não perca o hábito de ler o livro fisicamente, o livro físico. Esse é o principal objetivo do projeto. A pessoa tem que trazer um livro, literatura, em bom estado. Ele não pode ser gibi, religioso, não pode ter o nome nem dedicatória. Insere na máquina, escolhe entre dois botões, adulto ou infantil, aperta um dos botões e espera a magia acontecer. Aliás, é tudo mágico aqui. Você vem com a sua história e leva uma nova história. A máquina está na calçada do Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva, das 9 da manhã às 5 da tarde. Agora, 12:27, o Bauru Jazz Festival, o maior e mais importante evento de música instrumental do Centro-Oeste Paulista, inicia sua agenda de 2026 com uma série especial chamada Polo Sonoro, que conta com 9 masterclasses seguidas de apresentações musicais. Cada encontro terá aproximadamente 2 horas e meia de duração, dividido em 2 momentos. Uma masterclass de 1 hora e meia, na qual o artista convidado vai abordar temas relacionados à técnica instrumental, linguagem musical, carreira artística e processos criativos, e em seguida, um show de 1 hora, no formato Cam Jazz, com participação do artista convidado, acompanhado por uma banda base, formada por músicos e estudantes de música de Bauru. O evento será nesta quarta-feira, às 19h, e o pianista e idealizador do projeto, Paulo Maia, traz mais detalhes. O Polo Sonoro é um lindo projeto que vai trazer para Bauru 9 grandes artistas e músicos da cena musical de São Paulo. E nós começamos hoje com um masterclass com o Rodrigo de Gão Brás, um dos grandes bateristas, um dos grandes nomes da bateria brasileira. Já tocou com Hermeto Pascoal, roda o mundo com Amaro Freitas, é professor do Conservatório Tatuí há 25 anos, jurado de Escola de Samba em São Paulo e no Rio. Bom, esse cara tem muita informação para compartilhar com a gente. E vai ser hoje às 19 horas na sede da Alegro, que é também a Brava Escola de Música, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1989. Começa às 19 horas, gratuito. Então convido a todos, músicos, bateristas, afins e apaixonados pela música, a assistir esse masterclass e também apreciar a apresentação musical do Rodrigo de Gão junto com o Cam Jazz. Então, o Polo Sonoro começa hoje, convido a todos. O projeto também tem a intenção de unir artistas consagrados com músicos locais para promover uma rica troca cultural e contribuir para o fortalecimento da cena musical da cidade. Agora, 12:29, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide, e os trabalhos técnicos e a apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência, e na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo!